157, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95, bom dia, bom voo. Salvador, gol 161 na próxima ponte, sai da 0. Gol 161, autorizado a linhagem decolada 1-0, vento 130 graus com 8 nós. Decolada 1-0, 161. Metropolitan Mike Bravo Golf no Pátio 3. Gol no 161, decolou de Salvador aos 4-0, chame o controle em 119 decimal 35, tenha um bom dia. 1935, bom dia, obrigado, 161. Mike Bravo Golf da TAM, prossiga. Pátio 3 solicita autorização de reboque para o finger número 05, já contactado com a infraero. Autorizado, reporte ao término, mais pra boa. Boa. 961, bom dia, contato radar, slot 360, saída da EL. 360 na DL, na DL, 961. Está 3601, bom dia. Está autorizado para São Paulo, Congonhas, livre voo 360. Decola da pista 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EL até a posição Leda. Após voo direto Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5152, controle em 119 decimal 35, protege. Autorizado São Paulo, nível 360, vai ter que colocar a pista 10 com curva direita, saída da EL, transição Leda. E após vai voar direto o bridge, intercepta a Upper Zulu 16. 5152 o transponder, 1935 o controle, 3601, nossa posição é a 4. Correto, está 3601, champão para o push no portão 4. 3601. Alexandre Centro Recife em 125 decimal 1. Centro Recife 251, boa. Paulo Salvador, aqui é do voo Golf Uniforme Mike. Prossiga, Golf Uniforme Mike. Uniforme Mike, na remota, pátio 3, perdão, senhor, pátio 3, solicitou autorização de reboque para a posição 9 do pátio 1. Ok, está autorizado a iniciar no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal, Golf Uniforme Mike. Positivo. Delta 3601, puxa bem questionamento, posição 4. Autorizado, senhor. 3601, autorizado. Mike, Bravo Golf, parqueado na posição número 5, bom dia, obrigado. Tente. Para o táxi, 3601. 601, acionado com 170 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão. Prioridade, ser direito, ponto de espera, reporte bom. 3601. Salvador, aqui é o Gol, Golf Uniforme Mike, solicitando autorização de ingresso no Pátio Uno. Autorizado, até o convite 09. Copiado, senhor, ok. Autorizado a linha decolar na 10, 3601. Então 3601 para chamar o controle? 01, 1935, boa viagem. 1935, boa. Sobre Salvador, tá 3601, bom dia. Bom dia, contato radar André Colégio, a gente manter o 360, após cruzar 2000 e a colheita. 360, após 3000, direto Little, tá? 3601. Salvador, bom dia, Xané 6251. Prossiga. Por gentileza, conta de autorização de tráfego, barulho, proposto. 6350. Informação Fox Park, no corretão. Desculpa, 62. Autorizado Guarulhos, 360, preciso uma meia, eu coloco estilo 0, rua direita, da Euleta Bridge, controle, 1935, transponder, 5163. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via preciso Lugo no meia, decolando no perfil da saída de Oleda e depois vai direto Bridge, o controle opera na frequência 1935. E o transponder 5163, Rochané 6251. Correto, para assinamento de push vai chamar 1935 a torre. Correção, vai chamar 1895 a torre. O ajuste no 012. 1895 com a torre, 1012, Rochané 625. Obrigado. Recife agora, frequência 2545, alternando 33625. 2545-3365, já bom dia. Confirmando 251, a primária, 251, alternando 3395. 251-3395? Confirmo. 3395, já bom dia. né? 6251, para buscar questionamento no gate 62. Autorizado, chamo táxi. 1895 para táxi. O Gadas Kun. Chamará 1895. Bravo India Hotel Quebec. Discovery notification, the cinema 10 level, beautiful zero clear on both arrival. Oceaner 6251 para o táxi, tem 128 a bordo, 5 horas e 30, Oceana Galeão. Táxi, estamos à espera, rebote pronto. Rebote era pronto, não posso esperar. Hotel Quebec, we clear descent to 2,000 feet, altimeter center 1012. Hotel Bravo, India, Hotel Quebec, we clear descent to 2,000 feet, altimeter center 1012. Oceaner 6251, pronto no ponto de espera da 0. Livre de decolar, 1 0 graus, 5 nós, V12. Livre alinhar e decolar, via 2. Controle 1 aos 29, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, Oceaner 6251, decolado. Oceaner 351, contato radar Rádio Colônia, subiu montanha 360, após cruzar 2000 pés, deu direto letra. Esse é o 360 e após 2000 letra 6251. Salvador, bom dia, o Azul Alfa, X-Ray, Bravo. Siga. Muito bom dia, Alfa, X-Ray, Bravo, tá no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição número 2, infraero 7. Poste na saída do pátio 3. Não consegui compreender, pede repetir, por favor. Reporte na saída do pátio 3. Alfa, X-Ray, reportará. Controle Oceanair 6251, autorizaria voar direto bridge? Aguarde. Del Bravo, India, Tokyo Back, clear final last X-ray approach to runway 10. Home establishment local weather course. Clear for the ILS X-ray 1.10, call your localizer established. D51, autorizado bridge. Direto bridge, 6251, obrigado.